agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Oi, tudo bem? Uma ótima noite para você. Hoje, dia 20 de fevereiro, uma super quinta-feira, que a gente está começando mais um Encontro Central. E eu, Fábio Pérez, vou contigo aí durante 2 horas com o melhor do romantismo. E para você participar juntinho com a gente, é muito fácil. É só mandar o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. E a gente começa muito bem com Dennis Williams. O coração batendo mais forte. Encontro Central. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. That's why, darling, It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Músicas inesquecíveis. Matou saudade aí com Natalie Cole e Nat King Cole, Unforgettable. Também Chicago, Hard to Say I'm Sorry. E teve abrindo o nosso encontro central desta quinta-feira, Dennis Williams, It's Gonna Take a Miracle. E chegando aqui, Righteous Brothers, Unchained Melody, tema do filme Ghost. Você se lembra, né? Então vem comigo. Estamos apresentando Encontro Central. Hunger, I'm canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. So beautiful.

I can feel you breathe. As all the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. And I can feel you breathe washing over me, and suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove. As canções imortais. Can I forget when he Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. The 60s, Sorry, Rod Stewart, You Are Everything. Também Faith Hill, Brad. Chegando Diana Ross, I'm Missing You. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I'm missing you. Tell me why the road. look around, I see things that remind me. Just to see a smile made my heart feel with joy. I still recall all those dreams we shared together. Músicas inesquecíveis. Just what love's all about. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Músicas inesquecíveis. E fechando o nosso segundo bloco com Take That, How Deep Is Your Love, New Kids on the Block, Let's Try Again e Diana Ross, I'm Missing You. E para você participar aqui do nosso Encontro Central é muito fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pode pedir a sua música, pode pedir a sua tradução, pode mandar a sua cartinha romântica. Falando nisso, em cartinha romântica, daqui a pouquinho tem para você uma super carta, uma super declaração de amor. E também, tá, você pode pedir a sua tradução. É fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. E a gente volta já já com a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central.

você vê. Eu mendiguei, furtei e tomei emprestado. É por isso que estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. É por isso que estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. Por que razão no mundo alguém colocaria correntes em mim? Eu tenho pago minhas dívidas para conseguir isso. Todos querem que eu seja aquilo que querem que eu seja. Não fico feliz quando tento fingir isso. Não. É por isso que eu estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. É por isso que eu estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. Quero estar numa boa mesmo. Quero ser livre para ter certeza que as coisas que faço estão certas. Quero ser livre. Apenas eu mesmo. Estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. Estamos apresentando Encontro Central. To give and nothing to lose. Don't look back.

Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold me. Músicas inesquecíveis. E fechando mais um bloco com Julio Iglesias, Crazy. Também Michael Bolton, That's What Love Is, What About. Também Janet Jackson, Come Back To Me. Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love For You. The Corgs, Don't Look Back. E a nossa tradução do dia com Commodores, Easy. E já já tem pra você a tão esperada cartinha de amor, né? A sua declaração aqui no Encontro Central. A gente volta já. Estamos apresentando Encontro Central. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Send a maniac to catch one. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum, com Nuno Miguel, no Canal 1. Me passa a salada, meu amigo, por favor. Bom, por favor. Só mais um pedaço. Há um novo conceito de programa musical à sua espera. Salada Musical é um espaço que apresenta diversos temas de todos os géneros e épocas que se destacaram por algum motivo. Sirva-se desta Salada Musical com Vandero Rosola, todas as quintas, às 10 da noite, no Canal 1. Às terças, às 19:15, vamos viajar por ruas e cidades. Kick off before you even get high. piano waits for you. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Um sem fim de pontos do globo por onde podemos passar, sempre na companhia de André Machado. Por ruas e cidades. Às terças-feiras, às 7:15 da tarde, com André Machado, no Canal 1. Músicas em 8 bits são mais atuais do que nunca. E exemplo disso é este programa da Antena Web. Tuning, uma abordagem direta às melodias com base no sistema em 8 bits e a todos aqueles que as produzem. Chip Tuning, às quartas, às 7:15 da tarde, com André Machado no Canal 1. Conhece aquela história de que nos dias de hoje já não se cria, apenas se recria? Pois, nem tudo o que parece é. Contam muito mais histórias do que as suas próprias letras e nada é ao acaso. De onde parte? Um programa onde traçamos todo um percurso através dos tempos, das melodias e da arte de as recriar. De onde parte? Todas as quintas-feiras, às 7:15 da noite, com André Machado, no Canal 1. O coração batendo mais forte. Encontro Central. E agora, a nossa declaração de amor, né? Encontro Central. Apresenta Declaração de Amor. Quem mandou foi a Marley. Tá mandando pro Adelson. E ela diz o seguinte: Adelson, muita gente diz que o tempo é o inimigo do amor, que as relações se desgastam com o passar dos meses e anos. Mas isso não é verdade, pois vêm os dias, as noites, mudam as luas e as estações, e eu continuo te amando com a mesma paixão de quando te conheci. Na verdade, sinto como se o tempo reforçasse os nossos sentimentos a cada dia. Como se os laços que nos unem estivessem mais estreitos e firmes a cada minuto. E o melhor é que esses laços apertados não nos oprimem nem limitam os nossos movimentos. Não nos retiram a liberdade individual, mas pelo contrário, nos dão a sensação exata da grandiosidade do amor. Este sentimento que permite que você se complete no outro sem deixar de ser você mesmo. Eu te amo cada vez mais e mais a cada dia, porque sei que juntos somos capazes de vencer todas as barreiras, de vencer as horas com alegria e de voar sobre as asas do tempo. sugando os bons ares da experiência que ele proporciona e tornando-nos cada vez mais confiantes na eternidade de nossos sentimentos. Mesmo tendo a certeza de que esse amor é para sempre, ainda assim quero dizer que valorizo cada minuto que passamos juntos. Como só tenho boas recordações de todos os momentos que já desfrutamos ao longo desse nosso feliz relacionamento. Te amo, Adelson. Um beijo. Marley. Tá aí pra você. O romantismo, né? Da Marley mandando pro Adelson. E agora tem pra você George Benson, In Your Eyes, Em Seus Olhos. Estamos apresentando Encontro Central. As canções imortais. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. But those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. I Sometimes I feel so insecure. A love so distant and obscure remains the cure. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Sheryl Crow, All By Myself e George Benson, In Your Eyes. Chegando aqui, Alexandre O'Neill, Crying Over Time. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Love song, babe. I don't want canções imortais. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains. Encontro Central, o coração batendo mais forte. E fechando o nosso Encontro Central desta quinta-feira, dia 20, Whitney Houston, One Moment in Time, também Toni Braxton, I Don't Want You, Alexander O'Neill, Crying Over Time. Bom, esse foi o encontro central dessa super quinta-feira. E tá a fim de mandar aí a sua cartinha de amor, tá a fim de pedir a sua participação através do nosso e-mail? É só mandar ouvintecentral@hotmail.com. Você pode pedir a sua música, mandar a sua carta, você pode pedir a sua tradução, tá? Mandar um recadinho para quem você quiser. Então, mande para nós, ouvintecentral@hotmail.com, dentro do Encontro Central. Eu quero deixar vocês aí com uma frase, tá? Que é muito interessante, tá? O que é uma amizade verdadeira? Talvez exista mesmo um universo paralelo onde os desejos e sonhos possam sem medo se revelar, onde as pessoas gostem, sintam e demonstrem seus pensamentos ou sentimentos sem medo da repressão, onde a covardia, a superficialidade e o oportunismo não ganhem vozes, nem poder, onde uma amizade verdadeira seja reconhecida e respeitada como deve ser, onde as pessoas possam se gostar e aceitar umas às outras pelo que são, não pelo que têm. Bom, eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui e volto amanhã com o Encontro Central. Para você, um forte abraço, um grande beijo, fique com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.